acontece, o fogo se espalha na igreja e o templo estremece. Não tem medo do diabo e nem deixa brecha pra ele entrar. O crente que é fiel, tudo suporta e há de vencer. Ele diz em todo momento: o Deus que eu sirvo tem poder. Derramando seu azeite, enchendo a botija dos irmãos. Os vasos desembocados recebem do alto a unção. E o rolo já vem descendo, o anjo faz a distribuição. Lavado e remido, em nossas vozes recebemos o sangue. Quando a igreja começa a orar, o diabo não fica não, pois Deus manda fogo na hora, atendendo nossas orações. Quando Deus começa a operar, ele não crê e fica murmurado. Não recebe a visita do anjo, porque seu coração fechado está. Oh!